2200, copiado. À direita, ponto de espera da 10-1895, a torre. O Condor 2-0, pronto, cópia. Condor 2-0 autorizado São José dos Campos, o nível é o 360. Prossegue via Upezulu 1-0 até Sidur e após Sidur, DCT São José. A decolagem é da 1-0, curva à direita, a subida da El, após Leda e após DCT Bridge, o controle 119.8 e o transponder é o 5030, está autorizado o acionamento no pátio militar, chame táxi. Correto, o cotejamento autorizado, acionar, chame táxi, Condor 2-0. Torre, Salvador, voo 1940. Afirmativo, Sidur, Serra, Índia, Delta e Uniforme Romeu, e após, direto São José. Rádio 776, desce o nível 050, chegada Mari. Chegada Mari, nível 050, 776. Condor 2-0, livre o táxi até o hotel, chame para cruzar a pista no 0. Salvador, boa noite, é o 731-1900, informação mais, autorização galhão. Ok, TAN 3197, está autorizado o Galeão, o nível é o 360, prossegue na Upezulu 1-0 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, curvará à direita no perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, o controle 119.8. e o transponder é o 5022. Autorizado Galeão, nível 360, decolando a 10, curvando a direita, da EOD, da direto Brinque, preso do 10, Smart. 198-5022, 31197, são 05. 7, correto o cotejamento, 3197, chamei, pronto para o puxa acionamento. Chamarei. 125.1, if unable, 133.25, bye bye. 151, level 1, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Condor, agiliza, autorizado, táxi via pista. Você vai taxar dentro do Condor 3. 2-0, atualizada da colagem, uma centena, 8-9, ajuste 1012. mesa, qual a pernada? PF, táxi à direita, o Uno 273, ponto de espera da 10, 1895 a 2. Voo 1940, chama o Centro Recife, frequência 1251, secundária 1-3325, com voo. 251-3325, obrigado, boa semana. O Gol no 776, descida para 2000 pés, o ajuste 10-12, está autorizado, final do procedimento, reposto estabilizado. O Gol no 776. 2012 autorizado, é reposto estabilizado, 776. Sete três ali, mantém. T3 autorizado, decolagem, o vento 30 graus, 89. T3 decolador 59, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 198, obrigado. controle, o voo 273 decolou na pista. Bruno 273, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. Para o 360 da El. Gol 984, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10012. Papatango Eco, Zulu November, mantém o nível 085, Centro Recife, 12685, 12545. 12545, é secundária, boa noite. Subiu mantém o nível 360, Centro Recife, 1251-133-25. 300, chama Centro Recife, 1251-133-25. Confirme, nível 360? Confirme, 360. Ciente. Beleza, OILS, 1776. Uno 776, Duna, completa aproximação, torre na noite, 95. 295, obrigado, vamos lá. Boa. Salvador, boa noite, 1776, 3.000 e 2.000. Boa noite, tráfego avistado, ajuste no 012. Continue em aproximação, reporte quando avistando, tem baixo trabalho, senhor. Reporta, já avistando, vai reportar com trem checado, 1776. Sente. Autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Chama. 776, pouso autorizado, pistando 0, vento de 120 graus com 109. Autorizado, pouso, pistão 0, 1776. 1273, Centro Recife, 1251, 13325. Recife, 13325, ok. Aluno 776 no solo 06, libera direita e chame solo em 121, decimal 9. Libera 129, obrigado, 776, boa, procede via Alfa, me chamando a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, boa, 776. Salvador, voo no 776, aqui está a Juliette. Voo no 776, vai ingressar via Juliette pro 03. Juliette pro 03, voo no 776. Não vai aguardar a passagem do voo no 776? Afirmo. Táxi OTAN 13197 com 17180 a bordo, 3 horas e 45 Campinas. Vai seguir em frente, Índia e Alfa, estão no ponto de espera 7295, marca 12. Índia e Alfa, ponto de espera 3295, 3197. altitude 4, desça para 2.000 pés após a posição ETAP, QNH1 no 02, está livre LS, reporte estabilizado. Certo, vai descer via ADS aprovado. Quatro, confirme efetuando desvios? Não. Impossível, só o céu limpo, sem uma luz. Quente. Papá, prossiga. Grupo paciente, autorizado acionamento e táxi, chama a interseção para ingresso, confirme. Vai decolar pista 1 no zero mesmo? Chama a interseção para ingresso, papá. Adoro, boa noite, 3197.0, está pronto. Boa noite, 3197, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento de 120 graus com 09 nós. Aline falou no zero, tá 3197. Cruzamento aprovado, senhora. Após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo. Frequência 121 decimal 9, siga com táxi. Contorna. Acabou de direcionar mais. Tá ok, eu estou de direcionar mais. Confere, vai prosseguir para o pátio 3. Ok, ingressa na Lima e quando lá me chama para ingressar no pátio 3, ok? Zuno 97, decolado Zuno 4, chama agora o controle, frequência 1, 19.8, bom voo. 19.8, graças, boa noite, 103.197. Contato radar, se mantenha nível 360, voileira da presente após Veda Bridge. 360 vai valer, da tá 3197. O Delta vai contornar o pátio principal, prosseguir via Índia e Alfa, e quando no ponto de espera, se mantenha novamente 118.95. Delta. Nono 84, completa a aproximação, torre nono 895. No 884, é a torre Salvador? Baixada travada à vista. No 884, Salvador? Baixada travada à vista. Tá escuta? No 884, pouso autorizado, pistando 0, vento no 20 graus, 1 no 9, ajuste no 0 no 2, tráfego avistado. Ainda bem, tamo aí, vivo pouso. Hotel Papaca, não pode esperar, aguarda. Quem escutar? Hotel Papaca, não pode esperar, Delta, teu papá, linha, mantém pista no zero. Avaliar e manter na pistão no zero, Delta, teu papá. Voo no 884, no solo 20, libera direita, solo 21, decimal 9. Direita, 209, no 884. Romano 3, muito boa noite, prossiga. Saída Água Elessa, pronto, cópia? Água Elessa, pronto, cópia. Autorizado para Brasília, 360, nível da cola da 10, cumpre o perfil da saída Água, transição Elessa, após decolagem em curva à direita, aciona 5047-1098 no controle. Autorizado para Brasília, 5360, segunda roda do final de voo, a saída Argo, contração Alefa. Recolando da pista 0, com primeira curva direita, transponder 5047, controle 5947. 5047, transponda 119. Oito, frequência do controle, me chama quando pronto para o posto, 3, desculpa. Bônus 884, prossegue Alfa Juliette para o 8. Alfa Juliette 08, bônus 884. Delta, teu papai decolado os 2-1, chama agora o controle Salvador, frequência 119.8, bom voo. 119.8, muito obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Papa Romeo Delta, Hotel Papá. Papa Romeo Delta, Hotel Papá, contato radar, suba para o nível 430 na saída Arbor. Na saída Arbor, acendendo para 430 Delta, Hotel Papá. Papa Romeo, Delta, Hotel Papá, Centro Recife, 1288-1260. 288-1260, muito obrigado, bom trabalho. Bom, é. Meu Mike Serra Golf, acione a identificação. Ativo, Mike Serra Golf, está agora a 61 milhas afastado no setor noroeste de Salvador. Autorizado chegada a Amã, chame quando pronto para descida, o QNH em Salvador na 012, o Mike Serra Golf. Golf desce para 2000 pés, QNH-10012 está autorizado e LS Ferreira pista no zero, reporta estabilizado, está livre das restrições na chegada. Salvador, gol no 885. Gol no 885, informação em curso, é a Mike. Aguarde um minuto para copiar. 885, pronto, cobra. Prossiga no 885. Bom, 885 autorizado, Salvador para Guarulhos. Nível autorizado é o 360. Via Ursus 196, após Belo Horizonte, após direto Tribe. Decola da pista 110 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Bridge. Em Bridge intercepta após o 196. Responda em 5054, controle 199.8. Pesado 360, Guarulhos, já pesou 196 BHG, Trive, decola da 90 curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta aerovia. 198 em controle, 5054, aciona, gol no 885. Gol no 885, cotejamento correto, você pode pronto para puxar o estacionamento. Chamará no 885. November Yankee Mike. Aguarde um minuto para cópia. Confirme a área de sobrevoo. Também aqui, Mike. Confirme com o E2X. Gente, também aqui, Mike. Um minuto para cópia. Copa Bravo, aguarde um minuto, cópia número 2. Mike, já pronto para a copa. Mike, autorizado em Salvador para Salvador, mantendo no meu pé no corredor Axé, sobrevoo Bonfim, Interlagos, após TGN na 107. Decola da pista 107 com primeira curva à direita, transponder 0134, controle 119.8. Também aqui, Mike, cotejamento correto, confirme no pátio 4 com 2 a bordo. Também aqui, Mike, para acionamento táxi, chame a torre, frequência 198, 95, altímetro 1012. Eduardo, Mike, chama a interseção para ingresso. Eu gravo mais de mais ou menos para cópia para você.